Salvador, muito boa noite, Azul 4209, estamos a 5 milhas de Usã. Azul 4209, boa noite, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 2 para pouso na pista 28. O vento está variando de 10 a 22 nós, a direção é de 200 graus e o ajuste no 05, o cara tenta vento forte através esquerdo. Afirmativo, tá ciente, Azul 4209. Tá, 3305, avistou. Ok, tráfego avistado, tem autorizado o pouso. Pouso autorizado, pista 28, 3305. Poxa, no momento o vento é de 200 com 16. Ciente, 3305. Salvador, boa noite, Oceaner 6313, na posição 1, solicita puxa acionamento. No portão 1? Portão 1, confere. Autorizado, reporte para o táxi 6313. Autorizado, chama táxi, só confirmar no cabeceira 28, né? Correto, isso mesmo. Pode executar o push normalmente e tem como contornar ali a ilha direita e ingressar na alfa, ok? Ok, faz o push normalmente, 6318, corrigindo 6313. Correto. Solo 48, livra a última esquerda, chame solo 21.9, confirma as condições do vento, por gentileza. Ao livrar na última, chamo 219, o vento está com a recebendo 25 nós através pela esquerda na final e um pouquinho turbulento, um pouquinho antes de cruzar a cabeceira. Ah, tá ok, grato pela informação. Azul 4209 copiou? Copiou, Azul 4209, agora está a 5 milhas da cabeceira. Ok, continue a aproximação e informarei para o senhor. Salvador, tá 3305, boa noite. Confirmado é o TAM 3305, não é? 3305, siga direto em frente, vai ingressar segunda à sua direita na Juliette para o portão número 5. Segunda à direita, Juliette, portão 5, 3305. O 210 graus, 149, o cara tenta a variação de 10 a 22 nós. Ciente, livre pouso, Azul 4209. Aerotaxi, Oceaneer 6313 com 119, 119 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alterna Rio de Janeiro, Galeão. Ciente, o Oceaneer 6313, aguarde para iniciar o táxi 6313. Aguarda para iniciar o táxi 6313. 5-0. 178, desça para 2000, chegada Cari. 2000 na Cari, 3178. Tem uma possibilidade de autorizar para o de USDAN, para o TAN 3178? Confirme, 3178. Alguma possibilidade de autorizar para o de USAN, Uniforme Zulu Alpha November para o 3178? A seu critério, autorizado. Ok, então na prova de USAN, muito obrigado. 28, na Charlie. 121, na Small 9. 209, livrou a 28 na Charlie. Siga em frente, vai ser segunda, sua direita, Juliette para o portão número 84209. Segue em frente, para Juliette, portão 08, azul 4209. 6315, contorne a ilha direita, ingresse na Alfa para o ponto de espera da 18, quando lá chame por 18612-6313. 6313, Índia, Alfa no ponto de espera 18614, pista 28, 6313. Só para informar, a sinalização ali na Julia está queimada a metade dela. Confirma, eu não entendi, uma lâmpada queimada? Uma lâmpada ali da sinalização da taxa Julia está queimada. Ah, ok, vou informar em flare, obrigado. Tá. EP5595, estabilizado e localizado. 5595, chama a torre 186. 18.555. Oi, Salvador, muito boa noite, trip 5555. Trip 5515, complete. Ok, o tráfego já está, tem autorizado pouso pista 28, vento 210 graus 149, a variação é de 10 a 20 nós, ajuste no 015. Autorizado, pouso no 015, trip 5515. informar o base na cabeceira 28 apagar? Não, não tem não, na cabeceira 28 tem não. Salvador, Oxenéia 6224. 6224, na Floricari, desce para 2000 pés, ajuste no 015. Floricari, 2000 pés, 1015. O 3515, solo 59, ao livrar, 121 no decimal 9. 121 no decimal 9, 3515. Bom, confirmando, faz um backtrack e prossegue pra frente. Pode prosseguir backtrack e reportar pro seu livro. Ok, fazer um backtrack da presente que eu vou entrar pro seu livro. Positivo. A gente poderia sair pela frente? Pode sim, sem problema. Ok, obrigado. Salvador, boa noite, Oceaner 63, 13, ponto de espera 28, pronto. Oceaner 6313, autorizado alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter na pista 28, 6313. 3015, 5973. Gorgon no 074, autorização Guarulhos. 1074 para Guarulhos, sente. O seu tráfego está autorizado para Guarulhos, nível de voo 3612-0. Decola da pista 28. Decolando 28, vai sair inicialmente no perfil da saída Gole, radial 259 até 80 milhas de Salvador. Quando então voará direto para a posição Ux para interceptar o eixo da Perusco 50. Frequência do controle Salvador em 11935, a torre em 118612. Seu código transponder 5546, gol no 074. Autorizado 36, decola da 2 ouro na Gole, está na radial 259, 80 milhas, pós o... interceptando a Perus 50, 0935, controle, 186, torre, 5546, transporte. Pós 80 milhas, vou direto para a posição Ildes, ok? Direto para a posição Ildes, onde interceptará a Perus 50. Informe pronto para o posicionamento, gol no 074. Tá bom. Vou informar. Oi, o Trip 5515, a gente poderia ingressar na nossa presente posição via pátio? É, chame agora para prosseguir um táxi 121 no decimal 9. Ok, obrigado. Xener 6313, autorizado a decolagem pista 28, vento 210 graus, 12 nós. Livre decolagem, 6313. A sua direita, prossiga via pátio, posição remota do pátio 1, está indicando a posição 14, ok? Fica atento ao sinalizador naquele setor. Ok. Papa Delta Bravo, boa noite, Terra Oficial 019, level 200, descending 150, Jet Yankee. Air Portugal 019, please descend 4,000 feet, QNH 1015. Please descend 4,000 feet, QNH 1015, Air Portugal 019. Decola 03, controle 19, decimal 3. 935, Xané 6313, boa. Boa. Boa noite, Xané 6313. Boa noite, 6313, contato radar, suba o 360. 360, direto, 6313. Possibilidade de desvio a esquerda, proa 240 por 15 milhas, 6313. Cliente, 6313. Precisado de via esquerda, 6313. Salvador Abrantes, Aero Portugal 019, request. Go ahead. Real request, 10 degrees left of the track to avoid weather during 40 miles until position N2. Clear deviation. Clear deviation, call you back on track, Aero Portugal 019. Controle do Xané 6313, em função de informações na rota. Possibilidade de coordenar com o centro após os desvios lá direto a Eult? Aguarde. Ok, obrigado, aguarda. A partir de 6 está autorizado interceptar o ILS, o 3178, tá? Autorizado ILS, 3178. Rio 5972, mantenha a presente proa, vetoração para sequenciamento. Afirmativo, poderia confirmar? Agora estamos na 240. Ah, ok, o senhor já curvou. Então curve à esquerda, na proa 180. Esquerda 180, curvará Rio 5972. Redução para 220. 2209-5972. Xané 6224, autorizado ILS, reporte localizador. 224, para reportar localizador 22. O Xané 6313, autorizado Eudes. Autorizado Eudes, subindo ao 360-6313, grato. Salvador Prats, FCL 019, now turning right of track. Roger, Portugal 1. Portugal 019. Obrigado. Ok, estabilizado, campo à vista, trem CK 3178. 3178, 286. 86, boa noite. Boa noite, Altan 3178, estabilizado de LS, trem checado em Campo Verde. 3178, boa noite, tráfego avistado. Pista livre tem autorizado pouso, vento 210 graus, 12 nós. Fique atento à rajada de vento de 10 a 20 nós. Ajuste no 0 no 5. Ok, autorizado pouso, atento à rajada de vento 3178. Salvador, TAM 3305, boa noite. Boa noite. Confirmando o destino, Recife. Está pronto para copiar? Tô escuto. 270, autorizado localizador, 5972. Posição Melim. Frequência do controle, 11935, a torre 1186, seu código transponder 5547, o TAM 3305. 330 Recife, Aperuíski 58, decola da 28, curva direita após, Aron Melim, 5547, torre 186, controle 1935, TAM 3305. Fome pronto para o puxo e acionamento 3305. Cortaremos, obrigado. O 6224 pode para a esquerda para interceptar. Autorizado. Dos quatro, como é essa brisa? Pista 3178. Salvador, TAM 3178, livrou. 3178, táxi em frente, Alfa Juliette para o portão número 7. Fica atento ao sinalizador 3178. Alfa Juliette para o 7, 3178. 6313, boa noite. Estabilizado? Agora sim, estabilizado, 6224. Torre 186. Torre 186, 6224. Via 5972, perceptor? Ah, afirmativo, está no localizador. 5972, complete aproximação e chame a torre 186. Chamará 186, 5972. Air Portugal 019, cleared sender 2000. Clear ILS Final Approach, Report Establish Localizer, QNH 1015. Clear to descend 2000, QNH 1015, send clear to ILS Approach Runway 28, call you Establish Localizer, FSL 019. Tudo bem, minha 224. Torre Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, estabilizado. Não, 5972, contato de aproximação, fala aí, pista livre. Reporte ao final de 5 milhas da cabeceira. Afirmativo, reportaremos 5 milhas, 5972. Salvador, boa noite, é o 4209, Cente da Yankee, solicita nível 380 para confins, pronto para cópia. Azul 4209? Afirma, azul 4209. Cente 4209, para Campinas, não, é confins, né, confins. Tem o 380, copia? Pronto para cópia, 380 para confins. Ok, está autorizado confins 380. Decola da pista 28. Só vai cumprir o perfil da saída gole. Radial 259, intercepta a radial 259 e mantê-la até 80 milhas, 80 milhas de Salvador e após vai direto à posição bridge, onde interceptará a Zulu 16. Frequência do controle em 11935, a torre em 118612. Seu código transponder 5545 azul 4209. Autorizado nível 380 para confins, trabalho da pista 28, perfil da Gole e interceptar radial 159 por 80 milhas.